Aê, guerra, fome, revolta, destruição, neurose, rebeldia, ambição, julgamento, descaso, corrupção, pilantragem, maldade, exploração, malícia, preconceito, bandido, polícia. E onde tá a justiça? Hã? E outra notícia, bandida banida, na mira, no alvo da polícia, fudida e arrombada. A cena é legendada, mas nunca será dublada. Os caras não me assustam, tão violento, bicho pega lá na quebra, no comando traficante. Guerras, bang bang, é sangue sobre sangue. Quem atira, se protege, é que ri na moral de conversa fiada. Chegada é uma parada errada, quem nunca vai pra frente, desanda, vai pra trás. B.O. pilantragem, bom, subir seu gás. Cada um, tudo bem, fulano, se fosse eu tenho a minha estratégia. Uma Glock 16, bandido tá na média. Do asfalto ao morro é uma fronteira. Eu sei. Quem invade leva chumbo de bobeira. Valeu. Minha bandeira tem uma mancha de sangue no brasão. Quem sabe eu troco tiro, eu tenho minha razão. Dá medo, suspense na rotina. O sistema que já tentou, eu escapei da guilhotina. Na trilha, na rota, eu vou saindo fora. Porque aqui é foda, não quero complicar, sei lá. Justiça por justiça, prefiro a de cá. É porque a justiça aqui é feita bala. E aê, sangue bom! Fogo cruzado tá na fita, o som vem de Brasília. E aê, sangue bom! Espalha a notícia, o rap faz justiça. E aê, sangue bom! Fogo cruzado tá na fita, o som vem de Brasília. E aê, sangue bom! Espalha a notícia, o rap faz justiça. Vejo sucesso, ingresso é o desespero. Rotineiro, na fita um justiceiro. Miséria, armas, drogas, prisioneiro. Presídio, homicídio, completo roteiro. Descaso um caso, não por acaso daquilo. Dizendo que a treta é feita numa escopeta ligada. Vem tiro no impulso, um corpo de bruxo, fim do percurso. Essa é a vida que tamo levando, sorrindo, chorando, morrendo, sofrendo, correndo, enfrentando tudo que vem na nossa frente. Eu tô ligeiro, sagaz, enfim, se filantrou. Caiu sim, assim eu peço melhoria pra lá, pra cá. Onde também não há, espertos somos nós. A força vem logo após, o microfone faz a voz. É o disparo que vem acontecendo aos trancos e barrancos, e assim sobrevivendo. Mas outros se vendem, ha, tem um preço. Se perdeu já foi, ficou sem endereço. Um passo para o crime se define assim. Dinheiro fácil, peça o seu fim. Sem referência, ele pensa se compensa. O cérebro em fase de mutação. Filha da puta, quem dificulta? Então. Mas eu aposto na conquista, união, cadê a lista? O meu ponto de vista é realista, o coadjuvante já virou protagonista. Do microfone a justiça. E aê, sangue bom! Fogo cruzado tá na fita, o som vem de Brasília. E aê, sangue bom! Espalha a notícia, o rap faz justiça. E aê, sangue bom! Fogo cruzado tá na fita, o som vem de Brasília. E aê, sangue bom! Espalha a notícia, o rap faz justiça. Ideias adulteradas, você vai me ouvir, querendo ou não. Do paraíso ao inferno, aqui é o outro lado da justiça. Na mão do justiceiro, com lealdade na palavra. Eu quero ver é quem vai ser o primeiro. Se liga nessa aqui, o som é de tiro, muita bala. Vala na febre sangrenta do anticristo, demônio aqui faz mira e atira uma, duas vezes e quantas forem necessárias na sequência. Sem clemência, sem apelo à piedade, o tambor gira, orgia na crueldade. Isso que é justiça, sem apelação, fudeu, é a vida aqui. É somente mais uma das várias formas pra se morrer. Sem ter pra onde correr, só resta chorar, se arrepender. Você precisa aprender, é a vida aqui. Cada um por si, e Deus contra todos. Você vai morrer e não vai pro céu. É bom aprender, a vida é cruel. Aqui se nasce, morre, se morre, nasce, morre. Se nasce, morre. Aí, véi, entendeu? A tragédia de um homem aqui pode ser a oportunidade de outro. Porque toda reação tem uma ação. Então aprenda, aqui começa tudo e acaba assim, cê tá ligado? Aqui quem falou foi o Stefan Fogo Cruzado. E aê, sangue bom! Fogo Cruzado tá na fita, o som vem de Brasília. E